Acordei pelo sol e perfume familiar. Ela puxar o lençol e me mandar levantar. Voa lá, olha lá, hein. Já sei onde pode, onde não pode. Mas dessa vez sem dosar. Boa moça, boca a boca, descarada. Convence de manhã a repetir a madrugada. Melhor do que a passada, talvez mais demorada. E dessa vez sem censura. Dedilhar no contrabaixo, ilustra um pouco da experiência que é limpo por baixo. E você sabe, você sabe mais. Os opões da perna.